E com vocês, um Realcast. Sejam bem-vindos a mais um Realcast. Aqui quem fala é Thiago Amorim e hoje a gente vai falar sobre monstros de RPG. A gente separou aqui uma lista pessoal, a pauta pessoal de os monstros que a gente acha interessante falar. Não só bizarros, mas que tem alguma importância nas aventuras. E aí, galerinha, aqui quem fala é Carlos, conhecido também como Vitamina C. Eu tenho uma lista bem simplesinha, vou deixar os mais bizarros pro resto do pessoal. Aqui é o Daniel e é o seguinte, se o monstro tiver status, ele pode morrer. Simples assim, cara. Eu aqui é o Muriel e não existe monstro mais feroz do que um fazendeiro com raiva. eu vou mudar minha apresentação. Aqui é o Thiago Amorim e você tem certeza que você quer atacar esse monstro? Ih, comigo não tem essa, você falou atacar um monstro, já era, já atacou. Então não tem voltar atrás. Ah não, então eu não quero mais atacar. Não, você já tá atacando, você tem que falar o ataque. Não quero você atacar. Não, era brincadeira, brincadeira. Só pra te testar, mestre, calma. E assim o paladino perdeu sua espada. Qual é o status, Daniel, pra ataque, pra quem tá desarmado no combate? Então, isso depende, né? Porque no caso você só vai só perder mesmo os bônus que a arma te dá, se tiver umas perícias assim, isso. Mas mesmo o seu dano fica tipo fixo, né? Vai só na força mesmo. Vai rolar só D4 de soco até... Não, até... Eu conheço o DM que é tipo, não, é mesmo, porque tipo, um D4 é uma daga, né? Aí você tem que pensar, pô, minha mão nua é tão forte quanto uma daga. E no caso eu já vou tipo, não, se tá sem mão, você já dá automaticamente um ponto de dano. Ou não dá sangramento. Geralmente a daga eu dou um D6 pra poder o D4 ser ataque físico. Porque não tem. A não ser que eu use uma moedinha pra dar o dano do cara. Dano físico não. Ali no sistema que eu jogo, não. Quando é qualquer arma cortante, tá dando sangramento. E quando o bicho não tem sangue? Aí se fode. Então a gente vai falar aqui dos bichos que a gente. Dos bichos loucos do RPG. Quem quer começar? Eu acho que eu posso começar porque eu tenho o bicho mais usual e mais inicial possível. O gorila. Não, o cavalo. Esse é o melhor, cara. O cavalo. É simplesmente um gorila. Meu RPG sempre tem gorila no começo. É tipo aqueles quadrinhos antigos da década de 30, que tipo os caras, bota gorila, isso sempre ajuda a vir a criar venda. Funciona sempre, o RPG sempre sai melhor quando tem gorila. Caralho, isso é muito datado. Não, eu estava lembrando, tem um RPG chamado Feng Shui. Não, mentira, a pronúncia é Feng Shui! Não, eu não tô inventando, realmente essa é a pronúncia do jogo. É um jogo, é um RPG muito bom, que fica fazendo paródia com aqueles filmes anos 80, 90 de ação, e o objetivo dele é ser bem trechão, e ele tem toda uma classe de inimigos que são gorilas cibernéticos. E é muito bom, porque um dos cenários do jogo é tipo um mundo pós-apocalíptico, com o estilo Planeta dos Macacos, onde os macacos tomaram inteligência e eles usam os mechas para conquistar os humanos. É um dos melhores RPGs já feitos, cara. Temos que jogar isso. Então, até agora o Carlos até agora não falou a criatura dele. Os goblins são muito divertidos, cara. Não sei, nunca conversei com um. Eu só mato. É que tipo em Pathfinder, eles tentam dar muita personalidade aos goblins, do tipo, meio que a mascote oficial do jogo. Tipo, cara, se você pega as campanhas tipo Rise of the Runen Lords, eles têm tipo musiquinhas, eles põem coisas do tipo, os goblins odeiam cachorros, mas eles têm uma raça de goblins cachorro que são uma mistura de ratos, e eles cavalgam eles. É muito engraçado, cara. É, porque eu acho que eles são. A raça mais usual, né? Eu acho que não tem nenhuma pessoa que já jogou RPG que nunca enfrentou um Goblin. Eu achava que Orcs era a raça mais comum. Não, Orcs porque você pode usar como jogador, né? Ninguém vai querer ser um Goblin. eu tinha um joguinho chamado Age of Wonders, que tinha o Goblin como uma raça jogável. Eu comecei a pegar gosto pela... Tem um sistema BR chamado Malditos Goblins. Malditos Goblins. É divertido. Assim, é um D4, o dado principal que tu usa. Aí você vai jogando, a missão é fazer merda, né? O objetivo do jogo. Só que se você jogar um dado lá e der um número lá, tu explode. Simplesmente explode. Que? Aí recomeça. Sim, muito bom. Por ter algum motivo assim pra explodir? Sim, tem um motivo. Eles são goblins. Peida muito. Aí, é o quê? Pera, repete. Desculpa. Pera, repete. Eles peidam muito. E a desculpa. Mas tu não conseguiu peidar. A desculpa, ele não conseguiu peidar explodindo. Caralho. Acho justo. São muitos gases. A piada do goblin que não tinha cu foi peidar e explodiu. É muito trágico. Puta merda, bicho. Sempre que eu uso goblins na minha. Em alguma aventura, eu nunca deixo eles sozinhos. Eu sempre coloco eles do lado de. Porque eles não têm como se comandar, eles são muito burros. Eles só estão ali pela quantidade. Então eu sempre tento colocar um Bugbear ou um Hobgoblin pra comandar eles. Eu não sei se vocês estão assistindo aquela série da Netflix, Os Caçadores de Trolls. Tem uns goblins. Não, não. Tem uns goblins lá que eles funcionam. Eles são servos lá de uns trolls malignos. Mas se qualquer pessoa, ou o próprio mestre deles, matar um deles, que eles só vivem em bando, aí eles viram uma gelequinha. Aí o outro goblin chega lá e promete vingança e todos os goblins se juntam pra até matar o cara. Até Harry Potter tem um goblin lá, né? Ah, mas não, é diferente. Não, mentira, eu tô confundindo com os duendes. Os goblins no Harry Potter são gente boa, assim, eles estão lá no banco e tudo, fazendo... Tipo, eles estão bem civilizados. Agora, só gosta de dinheiro. Né? Goblin, aquilo lá mesmo? São. Tem certeza? Eu lembro que era outra coisa. O pessoal do banco, não? Eles não são os duendes? Tem os duendes e... Eu acho que eles são... Eles são duendes, eles são duendes, pô. Os duendes não são os escravos? Não, eles são os elfos. São elfos. Elfos são os elfos de J.K. Rowling são os elfos da... Os nórdicos. Nunca entendi, porque eles são escravos se eles podem usar magia sem varinha. É a grande grande questionamento, cara. Porque se tu der uma cadeirada nele, eles morrem. Não, alguém me explicou que. Tem a ver com algum contrato mágico. Eu não lembro bem da história, acho que tem no Pottermore. Algum contrato mágico que eles fizeram com os bruxos pra se proteger. E aí, o resultado disso é que hoje em dia qualquer bruxo merda pode ter um elfo doméstico sendo mais fraco que o elfo. Ridículo, né? É. Vamos fazer esse acordo aqui, a gente protege vocês viram nossos escravos. Não, tipo, na época que a corte bruxa era... Tipo, a corte bruxa era realmente os bruxos poderosos, então eles fizeram alguma coisa assim de proteger os elfos. E aí, hoje em dia, qualquer bruxo bosta pode ter um elfo. Bosta não, porque é um arquivo. É um acervo. É um aqui. Exatamente. Que eu sirvo você. Só que em vez de servir, eles realmente se escravizaram. Exatamente. É meio bizarro isso. Eu também nunca entendi direito qual. Parece que é tipo, eles estão aí, são escravos, é normal. Não, teve toda aquela parte que a Hermione tentava, tipo, não, vocês têm que se conscientizar e tudo. E os próprios elfos falavam, foda-se. É tipo interessante, ela fala isso aí no livro, e os goblins, os elfos, eles tipo, cara, sempre foi assim, por que tu quer mexer nisso? A gente já tá acostumado a servir vocês. Aí, tipo, nem eles entendem porque... Nem eles se questionam por que eles são escravos. Ela já nasceu assim, né? Já nasceu escravo. É tipo o mito da caverna do Platão. Se tu tá acorrentado e aquela é a tua realidade, quem te tirar, tu vai considerar louco. Olha só, de mãozinha somos pra filosofia. Não, o mais bizarro é que o cara te dá uma meia e você tá livre, né? Mas tudo bem. Ok. Falava essa meia aqui pra mim, liberdade. Bruxa. Aquele cara dos aliens fala assim, bruxos. Podemos entrar numa categoria que eu gosto de chamar de monstros que estão lá só para foder com jogadores? Eu tô aqui com a lista inteira com esse tipo de bicho. Incluindo mímicos e outras coisas assim? É, tipo, tem um pior que mímico. O mímico é o mais conhecido porque tem o Dark Souls aí o pessoal... Olha, um tesouro! O pior é quando o tesouro cria aquelas pernas enormes e começa a te correr atrás de tu. Aí tu torce pra alguém invadir teu mapa pra tu poder se esconder e ele correr atrás do invasor. É que depende, se tu estiver jogando um jogo normal, tu corre. Se for um jogo japonês de menininha, aí tu pode ir pro tesouro que tá de boa, né? Caralho. Não, podia o mimic que tu quer. Tu quer que o mimic te pegue? Eu quero matar o mimic. Podia ser pior, velho. Porque, por exemplo, acho que no 3.5, Pathfinder, não sei como é que tá atualmente. Quando você ainda vai atacar o mímico, velho, tem a grande chance da sua arma ficar grudada nele. E ele comer ela também. Eita, aí é pai. Aí eu tipo... Fudeu. Isso aí é o D&D dando poderes de monstros esquecidos pro mímico pra ele ficar poderoso. Ele começa a misturar com aqueles monstros de... Monstros da ferrugem, monstro que desencanta itens e monstro que come coisas. Mas depois que você usa uma vez na aventura... Os seus jogadores nunca mais vão olhar pro um baú do mesmo jeito. Não, mas aí tu faz assim, ó. Tu espera eles matar o boss final e bota um tesouro atrás. Cara, tem um ser... Funciona da primeira vez, depois... Tem um ser que é muito, muito pior que o mímico, porque ele é um ser de outra dimensão. Que tá como Bag of Devouring. Saco de devorar, alguma coisa assim. Ah, esse é muito bom. Cara, é o item mais troll do jogo. Ah, vocês encontram no baú aí um bocado de coisa, um bocado de tesouro. E tem um saquinho aí que parece ser mágico. Aí o Ladino chega, opa, é meu. É o saco sem fundo, né? Não o saco sem fundo. É porque não é que é sem fundo. É porque é a boca do bicho começa na entrada do saco, tá ligado? Aí tu vai caçar. Tudo que tu bota lá dentro nunca mais volta, porque o monstro tá devorando. Levando pra dimensão dele. Que legal, qual que é o nome desse monstro? Bag of Devouring. Ele devora tudo. Agora tem um que eu gosto também, que a primeira vez que eu vi ele, nem foi em D&D, foi no Dungeon World, que é uma adaptação de D&D para o sistema Apocalipse, que é uma capa que tipo, durante um bom tempo, ela realmente tem os status de item normal, como da defesa, tipo, dá mais um ponto de agilidade, alguma coisa assim. Aí o jogador, beleza, é minha. Aí no meio da batalha, a capa começa a ficar apertada e começa a estrangular o cara. Ô, coroçuda! Não, aí tem uma lista inteira só de monstros lá que estão lá só pra fuder com o jogador, que tipo, eles não oferecem tipo, nada em combate. Eles estão lá só pra estragar o dia. Te fuder, só pra incomodar. Tô pra te fuder. Né? Oi, última. Um detalhe interessante do Bag of Devouring é que se você botar a mão lá dentro pra caçar o item, ele não vai arrancar teu braço fora. Ele vai se expandir e tentar te trazer lá pro mundo dele. Te devorar por inteiro. Ele podia te dar uma lambida também, tipo... Aí é lolis. É muito aí Japão. Aí tá falando dos joguinhos que eu tô falando. É o jogo do Muriel. Deixa eu falar na série de jogos, a última, que é tipo, foi um desses primeirões, assim, desses RPGs já terem adaptação para PC, era a época do DOS e por aí vai. Tinha lá um chefe, velho, que era muito filho da puta, que ele literalmente era o chão. O chão, tipo, você entrava na sala e do nada aparecia a mensagem: o chão está te matando. Ponto. aí virou o Silent Hill. Opa! Eu torço pra um dia eu conseguir fazer isso. Eu espero que meus próximos jogadores não escutem esse podcast de antes. Que é fazer aquela fase do Silent Hill que tudo começa a ficar com sangue. Aí o sangue. O chão começa a ficar com aquelas veinhas de sangue, aí fica se expandindo. E no final. É muito legal. Cara, é desesperador no jogo. Eu quero passar isso pros jogadores. Eu fiz eles começarem a gritar, dizendo não. Não, para! É só você pegar o seu negócio de Ravenloft, que tem tudo, até a névoa lá que cega tudo, os bichos escondidos, paredes tendo períodos. Ah, as paredes estão sangrando. De novo! De novo! Naquela época do mês. Falando nisso, no Planescape, tem um momento, o jogo de Dungeons and Dragons, Planescape Torment, você encontra uma parede grávida. Aí você tem um momento que você tem que ajudar a parede a dar luz. Cara. É o tipo de babaquice que você encontra em D&D. Tu dá a mão pra ela, assim, tu dá a mão pra ela segurar assim, ela aperta tua mão esmaga. Nossa, joguem em Planescape Torment, velho. Os melhores jogos concebidos. Olha, outro desses monstruadores é o Monstro da Ferrugem, que acho que todo mundo aqui conhece. Clássico Monstro da Ferrugem. Vocês estão enfrentando um monstro aí que vocês não sabem o que é, ninguém tirou nada no teste de explorar exploração, coisa assim. Dungeoneering, essas coisas. É, Dungeoneering. Aí vocês não conhecem o monstro, e aí okay, eu vou meter minha espada na boca desse bicho. Ah, você vai espiar a boca do bicho? Não, okay. É muito pior, porque você fala, ah, uma barata gigante. Aí você, ah, beleza, foda-se, a gente vai bater, vamos esmagar ela. Aí do nada, as armas estão derretendo. Sua arma mágica que você demorou. Não, o melhor de tudo é quando você tá. Ah, vocês vão descansar nessa caverna. Vocês têm certeza disso? Aí vocês fazem todo aquele teste e tal. E os caras, não, vamos dormir aqui. Aí vocês acordam. Você só vê um bocado de barata gigante devorando as coisas de vocês. As suas armaduras, suas armas. Mas mestre, foi um deus que fez minha espada. É, tá comendo. Sua espada é feita de metal, meu amigo, né? De fibra de carbono, não. E mesmo sendo mágica, ela vai perdendo os bônus todos, cara. Até ela virar um item normal e a partir daí sumir. É. Então, tipo, o melhor conselho que eu dou pra qualquer grupo de aventureiros é realmente é ter todo mundo levar um staff, um porrete, porque são itens que não custam nada. Aprender a jogar e é feito de madeira. Aprender a dar um soco sempre é importante também. Aí tá o bárbaro, né? Ele perde a arma dele. O que tu faz? Ah, vou pegar essa árvore aqui. Ele entra em rage e dá um pulo na barata e abre a boca da barata por cada ponta e estraçalha ela. E abre. Assim. Devolve meu machado. E pega o machado dentro antes que. Ele começa, ele tem até apego com o machado. Ele começa, não, você matou minha sofia, minha querido machado. Você matou o Johnny! Geralmente o bárbaro dá o nome do machado pro som que ele faz quando bate alguma coisa. Ah, eu tinha um machado chamado Matilda, velho. Nunca deu tanto crítico. Cara. Mas é engraçado, eu só dava crítico quando eu era o próprio grupo, sabe? Qualquer outro monstro ele errava, mas sempre que ele entrava em rage e tinha que sair batendo e acidentalmente acertava um cara do grupo, ele sempre era crítico. Qual é aquele lá que é o cubo? Acho que é cubo gelatinoso? Cubo gelatinoso. Esse já é muita história de gente que se fudeu tentando pegar o que tinha dentro. O conceito dele já é genial. É tipo, um mago inventou ele achando, ok, eu preciso de alguma coisa pra limpar as dungeons aqui. E aí começou a comer tudo sem parar, até devorar o próprio. Você já viu aquela imagem que é tipo um bando de aventureiros lutando, aí tem um halfling, tipo, apontando pro cubo gelatinoso? Sim, dizendo, sim, conheci. Eu achei a chave, tá lá dentro. Eu pego. Pode matar ele só com pedra, né? Não, tem várias formas que você pode matar ele, velho. Pedra e magia, né? Magia. Não, magia é. Tudo que ataca ele de longe é interessante. O pessoal corpo a corpo se imagino... fode pra ele. Não, você pode, sei lá, botar fogo nele mesmo. Tipo, sei lá. Depende do é por isso, jogo, é, né? Por isso que eu sempre falo, ó, mas tô saindo aqui com um bocado de querosene na minha bagagem. Gasolina, mas. Alguma coisa. O que queimava na Idade Média? Qual o tipo de algo que queimava? Não tinha querosene naquela época ainda. Hidromel. Tinha várias, cara. Fogo grego. É uma pergunta. Como? Fogo grego. Mas o fogo grego, é copyright, tá ligado? Não é todo povo que tinha fogo grego. Não, porque do tipo, foi um negócio que ninguém realmente sabe como faz atualmente, mas porque, o negócio. Porque quem usava fogo grego é tipo. Não passou a receita pra frente. E aí tudo que foi de fogo grego. Mais ou menos, tipo. Aquele Império Bizantino e tudo, quando eles começaram a ter contato com os vikings lá, eles começaram a usar no. Tipo, só que eles... de lança-chamas primordial lá. É, só que eles falam que o fogo grego, depois que começou a ser esse outro fogo grego, não é tão eficiente quanto o que tem na, nos livros antigos. Cara, desde que você queime o maldito invasor, tá tudo bom. eu tô levando óleo aqui, óleo queima. Então, aquele óleo negro. Aí, tipo, tá na caverna, encontra um bicho desse. Ah, eu tô jogando óleo no chão, se ele vier pra cima de mim, eu taco fogo. Tem também o clássico, tipo, em termos de monstros que estão na ação pra foder o jogador. É, por exemplo, hidras e coisa do tipo, onde você joga pra aquele grupo que... Hidra é um bicho... Hidra é um bicho interessante porque mesmo você já, até mesmo o jogador novato conhece o que é uma Hidra, o que ela faz, ele meio que fica sem ter o que fazer, às vezes, pela disposição do grupo. Sabe o que você faz? Você dá habilidade do monstro da ferrugem pra ela. Aí aquela Hidra, além de regenerar a cabeça, ela também consome itens de ferro. Pronto, acabou. Aí você descobre que nem o bicho foi criado pra foder o jogador. Foi o mestre que foi criado pra foder o jogador. O mestre foi criado pra foder o jogador. Ah, estragou, cara. Esse era a última criatura. Tu queria guardar o mestre no final. Tipo, é tipo Scooby-Doo, saca? Era eu o tempo todo! Tanto. Deixa eu tirar a máscara. Eu sou o verdadeiro monstro. Se eu não fosse pra essas crianças intrometidas, meu Beholder teria matado todos vocês. Beholder. Beholder. A beleza está nos olhos do Beholder. Tem aqueles congeladores que estão achando que vai dominar o mundo. Joga um Beholder ali. Me corrija se eu estiver errado. A única adaptação de Beholder para os cinemas foi daquele filme Dungeons and Dragons. Nossa. Tem pelo menos 3 continuações daquele filme, velho. Não apareceu no filme do Hércules, não? Não lembro, acho que... Tem muita paródia esses Beholders. Não sei, o cara queria ganhar dinheiro, botava qualquer bicho no meio. Eu só lembro desses Dungeons & Dragons que tinha o Beholder lá, que foi ridículo. Tipo, tudo aquele filme é ridículo, cara. Aquele filme me divertiu demais, bicho. As continuações que são intragáveis, porque nem Rito consegue, tá ligado? Agora, tem um monstro que eu comentei com vocês, o Shio. Shio. Monstro. Inspirado naquela vespa que ela captura as baratas e outros insetos, injeta o... Bem, primeiro ela atrai o bicho, ela então paralisa eles com o veneno, então ela injeta os ovos dentro do estômago do inseto e os negócios comem de dentro pra fora. Isso é tipo, eu odeio meus jogadores, eu quero que eles sofram, cara. Você cria a porcaria de um monstro interplanar, que ele pode simplesmente pular de outra dimensão. Aí o bicho ainda tem 4 braços, então ele ataca pelo menos o quê? No máximo 4 vezes por turno. E ele tem uma dificuldade razoável assim. Ele é feio, assustador, mas esse fato dele injetar os ovos dentro do estômago do jogador e causar dano permanente na constituição dele, isso é muito filho da puta. Aí tu tem que perguntar ao mestre se tu pode tomar algum remedinho aí pra tirar esse negócio de ti, porque... Olina vermicida. Eu posso tomar um álcool bem pesado aqui pra matar esses bichos, que álcool mata tudo, né? Nossa, que tipo de álcool. Tomar álcool e depois jogar fogo funciona. Você vai, gente. Exatamente, si mesmo. Se você for um draconato que cospe fogo, acho que você sobreviveria. Depende se o mestre se aceitar. Pra garantir arranjar não, porque a glândula, a glândula que você vai expelir fogo tá na garganta, não no estômago. Onde é que tá escrito isso? Eu sou o mestre. Eu sou o mestre. Tá uma discussão. Falou. Beleza, tipo, tem conhecimento em biologia, em monstros. Dragoniano. O bárbaro tá enfiando uma adaga no bucho. Se tem certificado, porra. Vocês costumam usar muitos dragões assim mesmo no jogo? Tem muita variedade do bicho, mas eu de vez em quando uso mesmo, velho. Eu dificilmente uso como inimigo, eu uso mais como criatura, tipo assim, tá ali só pra NPC. Ele tipo, cumpre algum papel no jogo, mas não como inimigo. Eu já botei dragão pra ser inimigo, mas na época eu tava aprendendo a mestrar o 4.0, aí eu fiquei confuso quando é naqueles quadradinhos, quando o bicho começa a subir. Aí o pessoal, diagonal tem que ser assim, não é, tem que ser daquele jeito, aí eu meio que joguei o tabuleiro fora. Fuck that shit. Eu meio que disse, o dragão matou todos vocês, porque vocês ficaram discutindo sobre os quadrados na frente dele. É, mas isso remete a uma coisa que eu estou falando, cara. Se o monstro tiver status, ele pode morrer. E é tipo, é incrível. Vamos entrar no mérito do Tarrasque agora. Não, mas o Tarrasque tem um caso interessante em relação a ele, porque antigamente em AD&D ele era pior, porque parece que na primeira vez que ele foi publicado, não sei se foi proposital ou foi um erro de descrição lá, que falava que o negócio é difícil acertar que você precisa ter uma falha crítica, tipo, você precisa tirar um para acertar o Tarrasque. Ah, tá. Puta que pariu. Era do tipo, não, isso pode. Isso, porque não faz sentido. Não faz sentido, por que não deixar logo o acerto crítico, porra? Faz sentido. Pra mim faz sentido porque no meu sistema um é crítico. Ah, tá. Não, é que tipo, o negócio deve ser do tipo, é tão espetacularmente impossível causar dano no Tarrasque. Só um erro. Só mesmo numa falha crítica pra acertar. Mas isso depois foi corrigido, alterado nas próximas edições, mas. Porque o bicho é grande pra caramba, de qualquer jeito você vai acertar ele. Porque só que a regeneração, os outros negócios, imunidade à magia é outra história. O Tarrasque é a história do lagarto que foi diminuindo com o passar das edições. É, ele vai virar. É tipo Godzilla, saca? Ele era tipo gordinho, aí temos umas versões que. Aí ele foi pra academia, foi. Ele virou aquele Godzilla americano. Pois é, aí depois o pessoal quer. Não, vou voltar a ser gordão. Depende das edições, cara. Mas. Como que depende se mata o Tarrasque? Então, ele não pode morrer. Mas tem umas. Porque, tipo assim, se ele morre, ele não pode morrer. Não, tem um spell que faz ele ficar dormindo de novo, que é assim que você derrota ele depois de zerar o HP dele. É, tem um jeito de você dar dano por contusão, uma quantidade igual à vida dele mais 10. Aí, depois que tu faz isso, você usa uma magia, desejo ou milagre, pedir que ele não reviva. Pra que não reviva, exatamente, você tem que chegar até esse ponto. Mas isso é debatível, tem gente até hoje discutindo isso. Vamos lembrar que isso só vale se o mestre quiser que seja desse jeito. Ah, mas se você conseguir o que tem no livro, o Wish é o quê? Palavra de poder? Ou outra coisa? Só um minutinho. Eu não lembro se é a mesma coisa, se são duas coisas. E tipo, você não pode eliminar ele com aquela magia do mago que mata qualquer coisa e que fale no teste. Tem aquelas magias que, do tipo, escolhe um alinhamento. Lafo neutro. Ok, todos os Lafo neutro desaparecem. Tem as magias desse nível, assim, sabe? É só você escolher, ok, todos os criaturas neutras morrem. Isso vai matar, tipo, 99% da vida de animais, mas garante que o Tarrasque morre. Ó, eu vou falar pra vocês, eu não jogo D&D porque eu não gosto de regras sobre tudo. Então fudeu, cara. Porque eu sei. É tipo assim, nada contra, tá ligado? Mas é porque é o sistema mais regrado que tem. Ah, sim, mas não, o mais regrado que tem é o Rollmaster. Eu nunca vou falar disso. Eu jogo sim. Eu quero cavar um buraco aqui, ó. Sei lá, eu quero plantar. Tá bom, roda esses 20 dados aí pra ver se. Você tá cavando com a mão ou com alguma coisa? Ah, é com a mão? Porra, esse dado aqui agora. Ah, tá cavando. Tá, qual a intensidade tá cavando? Porra, rola outro dado aí. Abriu o dado, tá cavando rápido. O mundo tá fazendo com o centro da Terra. É, mas a Terra tá seca ou tá molhada? Como é que é essa terra que você tá? Ergonomia, porra. O Rollmaster realmente tinha tudo que você precisa pra. Vocês já viram aquela imagem do Facebook? Que é tipo assim: quando o jogador pergunta o que eu posso fazer, aí tem lá mutantes e malfeitores, você pode. Dungeons and Dragons. Ah, você pode, mas seria melhor se você fosse tal clássico, nível em tal, papá, talento e tal. Você pode fazer esse teste de perícia, mas você não tem a perícia no... Então, perícia não, você não tem a proficiência na perícia, então. Seria melhor deixar pro Bárbaro fazer. Poder você pode, mas aí, não recomendo não. E aí? Fazer? Por causa disso que. É, no Diamond tu pode fazer qualquer teste, só que se tu não tiver a perícia, tu tem um 14 em 100, tipo. Pra. Tem um também que é tipo, você precisa de uma banheira de D6. No Diamond. O sistema de D6 é isso, cara. Você vai usar. Tipo, o RPG Game of Thrones, Shadowrun, você usa essa porrada de D6 pra fazer qualquer coisa. O Diamond é D100. Eu gosto do D100 por causa do Call of Cthulhu. Call of Cthulhu. Falando em Cthulhu. Se você é um mestre, você simplesmente fala, beleza, foi, não precisa fazer teste. Eu tenho uma. Não, pra coisa idiota, pra coisa boa. Ele é escroto com o monstro, cara. Ele é escroto com o monstro. Tu mata o monstro. Tipo, tu tira a vida dele. Ah, o monstro tem 200 de vida. Tu tira 300 e ele não morreu. Mas é. Agora tem 500. Opa, chama. Não, cara, é escroto. O mestre escroto é foda. Eles fizeram uma adaptação do Call of Cthulhu para o sistema D20. E o que que pega? Eles botaram status para todos os deuses antigos, incluindo Cthulhu. Isso é uma blasfêmia. É, tipo, é mais tempo, porque do tipo, igual eu falei, se você tem status, os jogadores vão tentar matar ele. Olha que absurdo você derrotar um deus e antigo. Tem explicações lá, do tipo, ele tem um armor class grande pra caramba, ele tem regeneração, e ele tem a habilidade que, uma vez por turno, ele devora 3 jogadores. Porra, como assim? É do tipo, quantos jogadores tem em mesa? 4. Ok, 3 de vocês já morreram, porque ele devorou você. Sobrou o protagonista. Tudo. Mas o interessante é que, por um milagre, sei lá, você usou, sei lá, quantas ogivas nucleares e você conseguiu zerar os pontos de vida de Cthulhu. Ele dizia, eu sei, mas em base é possível. No sistema, ele explicou o que acontece. Ele dissolve e depois de 10 minutos ele retoma a forma física dele com HP no topo. Olha, se você já... dependendo de como você está avançado no D&D, como é que é? Não sei se é trilha exemplar já. Você já tá quase virando a divindade. Acho que vale a pena você. Sim, botar essa. A sua trilha exemplar te deu a do Paladino, da Paladino do Mago, das roubadas. Tu tá praticamente virando Deus, tu for mago. E aí tu usa aquele poder lá que pode matar qualquer ser vivo. Cara, que no D&D, os personagens jogáveis têm uma fraqueza que se o cara der mais de 50 de dano em um único dado, ele morre, independente do dado de vida que ele tem, entendeu? Acho que no 4.0 eles mudaram. Tá, no 3.5 pelo menos tem. No 5.0 também tiraram. Pode ter, sei lá, 1000 de vida, né? E se o cara te der mais de 50 de dano em um golpe, você morre. No sistema Diamond, depende da porcentagem da tua vida que tu perde. Pela porcentagem. Ah, eu já joguei a mesa que o cara tinha um sistema, queria um sistemazinho assim, né? Ele mesmo. É baseado em porcentagem, né? Você perdeu X porcentagem da tua vida, aí roda um dado aqui pra ver se você vai perder um braço, o direito ou o esquerdo, um negócio assim, muito maneiro. Caralho. É assim, no Diamond, no caso, depende da tua arma. Se tiver uma arma cortante, né? Tipo, não vai dar um soco e perder um braço. Se tiver uma arma cortante, tu perde, eu acho que é um quarto da vida. Ou tem que. É um quarto da vida ou mais, tu tem que rolar um teste de constituição, senão ele vai rolar um teste pra ver o que ele decepou fora. Ah, interessante. Acho. Dá pra te morrer com um golpe só, se der cabeça. É adaptação, né, cara? O mestre se adapta ao que ele quer, então. É, claro. Depende. Também todo mundo faz as regras da mesa, né? Eu sempre gosto de acrescentar e tirar as minhas regras. Uma regra assim. Da mesa que é tipo assim: o que eu falar é o que eu falei. Essa é a regra de ouro, né? O Gygax, o criador GD, botou tipo no início assim, do livro: ó, velho, você pode ignorar qualquer regra e botar sobre a sua, velho. O jogo é seu, você pode fazer o que quiser. Até porque mesmo detendo as regras que o pessoal não gosta, ele mesmo fala, ó, isso aqui é RPG, gente. O importante aqui é a história que você tá contando. Exatamente. Tá na situação que se acontecer uma coisa X, vai ser melhor pra narrativa, deixa esse negócio acontecer mesmo, se vai for contra a regra. Ei, pera aí, eu vou voltar pra as criaturas. É isso que é legal no RPG. Tem gente que é muito fechada, sabe? Tipo, sempre a campanha é sempre... igual. Oh, advogado de regra, jamais. Não vai fazer ficha, não. É muito chato, cara. Oh, advogado de regra é uma merda. Advogado e engenheiro, né? Eu não gosto... E é fácil pegar um engenheiro, né? Tu vê, assim, um personagem dele, cara... Assim, tá fraco. Não tem como você ser foda sem ter uma grande fraqueza. O jogador mamateiro até dá pra relevar. O ruim é quando o mestre já tá com a aventura pronta... comprada, tá ligado? Ele gastou 180 no livro que ele importou. Ele quer ler a aventura. É chato. Aí vira tipo uma montanha russa, né? Ah, tipo, vira board game. Seus altos, seus baixos, mas é totalmente linear. Então não podem escapar do que o mestre planejou. A gente quer matar o NPC, não pode, porque ele é importante. Ele vai trair vocês em daqui a 3 capítulos. Não, o pior então, por que a gente não pode matar ele agora? Ah, puta coisa, não, mestre é assim, ainda bem que eu nunca peguei. Tem um portão lá da mansão, o portão não é mágico, é um portão normal. A gente pode derrubar ele? Pode. Só que a gente cortou uma tora e fez aquela parada dos seus anéis. E a gente tava cercando a mansão. Só que o mestre ele não tava preparado pra isso, ele deu um dado minúsculo pra derrubar o portal. É, eu gostaria de perguntar pra vocês: quais são aqueles monstros que eles não são nem os mais fortes ou mais. Tipo, nem mais roubados ou mais originais, mas todo mundo tem aqueles monstros que tipo, simplesmente gosta e de vez em quando vai empurrar pra campanha. Opa, eu tenho inclusive já empurrei na passada lá do. Da semana okay. passada. O Gatekeeper. Gatekeeper. O que nas minhas mãos virou o Gatekeeper. Gay. Desde que saiu aquele a trilogia do Nerdcast de RPG, o medieval, o velho da ponte virou o ícone, velho. Porque todo mundo agora quer fazer charada pra... Deixar o pessoal passar. Eu sempre, desde que eu comecei a jogar, tinha a velha. Ah, é pra... Todo mundo tem um gatekeeper. É tipo, eu tenho. Eu nunca que eu faço realmente um gatekeeper, mas eu gosto de botar sempre aquelas velhas hags que estão lá pra ser o meu dedo de DM dos jogadores. Tipo, vocês podem fazer o que quiser, mas se vocês me provocar, vocês vão se fuder. Qual o nome daquelas três velhas isso. da cultura grega que uma tem a as três irmãs. Exatamente, eu uso uma dessas. Pois é. Ela não é um monstro, é uma mulher velha lá que, tipo, ela dá contratos pros caras, entendeu? Ó, você é um bárbaro, né? Tá querendo um machado super pico, ó. Assina isso aí. Numa língua que tu não. Ó, tá numa língua. Bota teu sangue aqui. Pinga teu sangue aqui. Tu não entende, né? Mas, ó, esse machado aí, tu tá se apaixonando pelo machado, cara. Aí o bárbaro tá na língua, um dia depois o Ladino abre lá o quarto e vê o bárbaro nu se esfregando no machado. E tipo, eu gosto de botar esses itens que tem personalidade, do tipo, é uma criatura, mas você pode realmente usar com arma. Ah, adoro. Mas do tipo, no livro o mestre tem. Pelo menos em D&D. Explica bem como você colocar itens animados. Tipo assim, é muito legal. Ele tem... Caraca, ele é neutro, caótico, tem tendência, entendeu? E ele tem um objetivo de vida, ou seja, se você tem que aliar com o objetivo de vida do item, senão ele para de te ajudar. Aí ele perde todos os bônus e é um item normal. É, tem um que eu usava muito. Tipo, eu peguei, que é o Road of Wonders, o Cetro das Maravilhas lá. E o lance dele é o seguinte: você usa ele e você não escolhe qual magia que ele solta. Você joga o dado e... Você olha na tabela o resultado. É o chapéu do preço. Chapéu do preço. Tipo, é mó legal. Do tipo, sua pele agora é azul. Tipo Hunter versus Hunter. Ah, borboletas. Ah, um raio ultra foda saiu e tipo matou diretamente seu carinha. Se é muito legal. Né? Não sei se vocês veem, né? Ou pelo menos leu o mangá Hunter versus Hunter. Tem um carinha lá super pica, né? Que é o. Kurupika? Tem esse cara no anime. O cara, ele já morreu, já. Ele morreu pela formiga lá, pô. Eu acho que ele era aprendiz do Gin, tá ligado? Do Gin, sei lá o nome do cara. Aí ele tinha uma arma que é assim, toda vez que ele vai lutar, é uma roleta, eu acho que é de 1 a 10. Aí tipo assim, eu acho que a maioria das armas é foda, só que tem uma arma que é fraca pra caralho. Aí na hora que ele foi lutar com a formiga pica do caralho lá, caiu uma arma lá do cu. Ou seja, morreu, né? É, o Kaito. É, Kaito, essa porra minha. E não, lê o mangá de Hunter x Hunter, se sofre com o mangá de Hunter x Hunter. Ah, não, eu sofro porque o traço é uma bosta, né? Mas tudo não, bem. Tu sofre porque não sai. Não. Igual Berserk. Igual Berserk. Pelo menos Berserk tá saindo o capítulo por ano aí. Não, tu lê o capítulo o ano todo, toda hora, caralho. Caralho, que traço maneiro, que obra de arte. Pelo menos. É melhor que o cara parasse atrasa, mas quando ele lança um capítulo de 200 páginas. Berserk, o cara atrasa? Fala, ó, demorei, mas ó, tava desenhando aqui, porra. Agora não teve ação. Cara, você ficou cara, dando assim. Peraí. Duas páginas. Berserk atrasa, mas atrasa porque o cara tá ocupado jogando Idolmaster, jogando Love Life lá. Jogos de idols bonitinhas, fofinhas. Aí ele, caralho, eu tenho que escrever minha série de fantasia dark. Mas cara, eu vou começar a botar. Tem que botar lodges agora. E é por isso que eles estão lá naquele país todo, onde tem as lodges bonitinhas. Porque ele quer botar idols. É. Acho justo. Até o Guns. Até o Guns tá virando. Tipo assim, ele tá torcendo pra morrer. Por quê? Porque ele não sabe como vai terminar. Não, velho, nem tá nem longe. Tipo, não tem nem na metade ainda. Tem tipo 30 anos esse negócio ainda. É que nem One Piece, cara. Porra. Mas. Ah, não, One Piece já tem teoria de como vai acabar e já tá tudo desenhado já. Já tá tudo desenhado, só o Dancer, sabe? Ah, é igual Game of Thrones, né? Tu vai contando com isso. Não, Game of Thrones, porra. Não, mas não, eu vou morrer antes do cara de ter virado essa porra, né? Ele ficava acompanhando fóruns, né? Só que ele parou de acompanhar por quê? Porque ele tava lendo teoria e esbarrava sempre em alguma teoria que era o que ele tava pensando. Aí ele mudava de ideia. Ele tava fazendo isso toda hora. Eu acho isso errado, ó. O cara, o autor, ele nem deveria ficar olhando essas coisas. Se ele tem a história dele. Porra, cara, tu tá criando a história é só tua. Tu quer deixar teu público influenciar? Ou então posta logo essa porra, vira fanfic. Buceta. Mas é. Desgraça! Vê negócio de fanfic pra mim. Se tu vier com fanfic pra mim, eu vou enfiar meu livro na tua boca. Parecendo que taca no peito de vampiro, seu vagabundo. Que bosta. É, eu ia perguntar pra vocês: alguém aqui jogou Planescape? Não. Tanto o jogo ou o cenário de D&D? Porque o que rola? É provavelmente o cenário que mais permite. Ele permite qualquer coisa, pra ser honesto. Porque o lance inteiro de Planescape é o seguinte: todos os outros cenários de D&D, tipo Greyhawk, Forgotten Realms, Dragonlance, etc., né, eles têm as próprias dimensões, os planos até dos eles. Planescape é o que liga tudo, incluindo a campanha que você fala e inventou. Do tipo, ele classificou como os planos. Ah, tem esse plano que é só fogo. Ah, tem esse plano que é só água. Só existe esse tipo de elementais. É daí que saem os elementais específicos. E tem todo esse multiverso. O que liga tudo isso é esse cenário de Planescape. O legal começa agora. Porque em um dos que eles chamam de Other Planes, tem o que chamam de Sergio, que é a cidade... principal onde rola as aventuras, é onde que rola os acontecimentos do jogo Planescape Torment. Jogue, porque puta que pariu o jogo do caralho. E lá é o que o pessoal chama de a cidade das portas e chaves, porque é o lugar que você usa para acessar qualquer outra campanha. Então, foi criado pelo arquiteto de Matrix. Sim, bem aquilo. É exatamente aquilo. Você, tipo, eu quero fazer um crossover e eu quero entrar no mundo cibernético, mas o meu carinha é de Dragonlance. Você tem que primeiro passar no Assidio, tipo, aeroporto. Ô, Daniel, os monstros foram pro caralho agora. Depois não, calma aí. Porque é aí que eu vou entrar no assunto. Cadê os monstros, porra? Eu quero os monstros. Calma, porque foi aí, em Assidio, pelo fato de ter as portas e tudo, isso permite que qualquer coisa circule de um lado pra outro. Foi daí que nasceu os e nesse Brasil? Claro, o Nimes Brasil é do abismo. Sétimo círculo do inferno. Orcus, Azazel, Nimes Brasil. Isso é legal, porque todas as facções de deuses, tipo demônios e tudo, todos eles têm interesse em obter Sigil. E é legal que é isso, você vai lá, você encontra qualquer tipo de criatura. Do tipo, eu vi uma campanha onde o pessoal fez história onde tem um beholder que ele não quer ser mal. Então ele vai para Sigil e ele vai, tipo, tentar encontrar a felicidade. Beholders tem sentimentos. Cara, Daniel, eu acho que foi você que falou daquele de um sistema que tem uns orcs, que eles são os mais burros, mas ao mesmo tempo eles têm o maior poder. Ah, é o Warhammer. Warhammer. Que eles são, na verdade, os orcs, eles são uma raça telecinética mais forte, só que eles são muito burros, então eles não sabem disso. É o que acontece. As armas deles não funcionam, mas eles acreditam que elas funcionam, e por isso elas funcionam. Quando muitos orcs acreditam numa coisa, acontece. Então, tipo, tipo então, poder assim, da Wanda. É, eu, por exemplo, eles veem o Space Marine com a metralhadora. E eles, da hora, olha que quer fazer metralhadora, mas Orc não sabe. Já sei. Aí eles pegam um monte de pedaços de madeira e começam a atirar em outros Orcs. E o que acontece? Se uma outra pessoa que não for Orc pegar o item, ele não funciona. A menos que um orc veja ele atirando e pense, ah, a metralhadora funciona. isso vem de uma lenda oriental dessa criatura, que tem uma criatura que assume a forma do desejo massivo de certos grupos de pessoas, que começa tipo, tem até em Supernatural isso. Os monges estavam vendo, um bocado de monge acreditava lá na lenda de algum bicho, de algum golem, alguma coisa assim. Aí o pensamento deles foi tão focado nisso que de repente o bicho ganhou forma. Esse bicho sem forma ganhou forma do desejo. É uma religião, né? É, tipo, é quase isso, mas é uma criatura. e tipo, tudo isso incentiva até na mecânica do jogo, do tipo, eu acho que vermelho faz com que as coisas explodam com mais força. Tipo, então eles pintam as coisas tudo de vermelho. Acho que amarelo, os orcs correm mais rápido. Eu não tenho certeza. Ah, eu tenho certeza de um. Que é... Qual é o nome do sistema? É o Warhammer. Aí tem os vários sistemas. Tem o Rogue Trader, tem o Oni War, Black Crusade, tem Death Watch. É da Fantasy Flight. Também tem o Warhammer Quest, que é o Warhammer RPG. Então é todo o sistema, mas o jogo mesmo é um sistema de miniaturas que foi inspirado em RPGs. É pra galera que gosta de pintar miniatura. Tipo, não, tem milhões de coisas do Warhammer. Jogo de tabuleiro, coisa, então... Warhammer, aquele negócio, a gente tem aqui as miniaturas fodonas pra você brincar com seus amigos e tal. Você não vai brincar com seus amigos. Você não vai ter amigos pra brincar com isso. O que você vai fazer é pegar algum cômodo da tua casa, fazer uma mesa, botar uma mesa gigante e botar todas as suas miniaturas lá e passar a tua vida toda pintando aquilo, porque raramente, uma vez ao ano, se tu tiver sorte, cara, tu vai caçar alguém pra jogar isso. O Warhammer demora tipo 5 horas. Mano, não vale a pena, porque... A primeira e única vez que eu joguei Warhammer foi uns 2 horas só pra arrumar a mesa, tá ligado? Depois mais uma pra explicar as regras e tal. No final tá todo mundo tomando cerveja e socializando, tá tudo certo, velho. O jogo cumpriu o papel dele. Não, o jogo é muito bom de você jogar o Warhammer. Tá? Fantástico. As regras que funcionam muito bacana e tal. Eu tinha jogado em uns fóruns. Uns fóruns, mas de verdade mesmo, o cara que tinha miniatura de tudo quanto é coisa só foi, acho que há uns 2 anos atrás. É um cara feliz. E era um cara de outra cidade. Deixa eu só concluir o lance do Planescape, porque eu vou chegar onde eu queria comentar. Certo. Lembra que eu comentei e falei, ó, se tem status, os jogadores eventualmente vão tentar matar? Por exemplo, tem um RPG de Bíblia onde tem os personagens da Bíblia e tudo mais. What? Meu receio um dia eu mestrar aquilo e eu botar Jesus e os jogadores, caralho, vamos atacar Jesus e pilhar ele. Meu Deus! Esse é o meu receio para jogar essas coisas, sabe? E é meio com essa lógica do tipo... Para aí. Eu vou passar esse RPG pra vocês, ele é muito bom, por sinal, tá? É da Green Ronin, o pessoal que fez o RPG de Game of Thrones. Eu quero jogar esse RPG pra fazer... Eu quero ser da classe de Jesus, cara. Tem as coisas, Jesus. Ele tem nível em paladino, tem clérigo, tem outras coisas, velho. É isso que quer dizer que ele pode usar armadura pesada. Marcial, ele é muito roubado. Jesus não é um paladino, Jesus é um clérigo. Ele tem classes em clérigo, velho. Porque ele é multiclasse, ele é Jesus. Jesus? Ok. Ele tem druida, porque ele pode fazer outras coisas. Aqui é filho do cordeiro, porra. Tá lá, gente, depois eu mostro pra vocês. Mas aí, Planescape, o legal de Planescape é que ele liga tudo isso. Você pode adaptar qualquer sistema D20 para o Planescape, ok? Em questão da... no lore, faz sentido, porque você pode se transportar de um plano para o outro e passando por Planescape. E aí o que acontece? Você está então criando um cenário onde o Cthulhu, Odin, Zeus, Jesus, sei lá, o que você for, qualquer deus que você invente, pode se encontrar. E isso possibilita muito caos. Imagina. Aí você imagina. Aí o que acontece? Os caras tiveram a brilhante ideia de criar esse personagem que, até hoje, eu não consigo pensar um personagem no universo de D&D que supera ele, que chama The Lady of Pain, a Dama da Dor. Quando era introduzida no livro de regras, de Planescape, ele tá falando, a gente não vai botar status na Dama da Dor para não ter maldito Murder Hobos como vocês, os jogadores aí, querendo matar os monstros só pra coletar loot. O cara que pega o celular no meio da aventura pra tentar caçar o status do bicho que tu tá. É, o status. Não, aí você que vai ser legal, ele vai chegar. Blade of Pain. Aí começa a primeira coisa de pesquisa. Não ataque a porra da Blade of Pain. Não, ataque a Lady of Pain. Porque o lance da Lady of Pain é o seguinte: ela supostamente é a que mantém a ordem em Sirdil, na cidade de Planescape. Ninguém sabe absolutamente nada sobre ela. Nada. Apenas que ela é uma figura, parece uma mulher, ela usa um kimono e ela tem uma máscara estranha, cheia de lâminas. Ela fica flutuando assim pela cidade e fazendo qualquer coisa lá e ninguém sabe. E o pessoal vê que ela é foderaça. Nenhum dos outros deuses ousam tocar nela. Em nenhum momento na história de D&D, nenhum vilão conseguiu tipo chegar aos pés dela, de conquistar a Sirdil nem nada. Porque simplesmente é tão overpower. Que é além do... O livro escreve, não tem como você lutar com Dorfim, ela simplesmente ganha, ponto. Ela simplesmente mata você arrancando seu crânio e te batendo com ele. É a morte, então, tipo... É a morte do universo mago. É tipo, não, ela mata... tem um deus lá que ela é literalmente o deus da morte e ele morreu. é o deus do foda-se, eu ganho. Ela literalmente tá lá para ser a mão do DM. E uma coisa mais interessante que sobre ela, você imagina, pô, se ela é tão roubada, deve ter muita gente cultuando ela. Não, oh Deus, não. Porque uma das coisas que a Lady of Pain mais odeia são pessoas que idolatram ela. É o culto dela. O fã-clube dela tem data de zero membros. Até ela descobrir. Sim, até no jogo, se você pegar o jogo de Planescape, você vai encontrar um item que é a boneca da Lady of Pain. Se você ficar ridicularizando, ficar pegando nome, ou mexendo assim, ela aparece e mata você. E detalhe, é importante deixar de mencionar isso, porque em Planescape, o jogo de computador, o seu personagem literalmente não pode morrer. Ele é tipo em Dark Souls, toda vez que você mata, você ressuscita. Só que, você foi meio... vai perder memórias, vai perdendo pedaços de você, mas se morrer mesmo, você não vai morrer. Vai voltar nerfado até tu virar um rolo sem vontade de lutar, mas vai ficar largado no chão. Exceto a Dama da Dor. Por alguma razão, ela consegue te matar.